Nossa emissora irá se identificar. ZYT 590, canal 285. Rádio Alvorada FM, 104,9. São Gotardo, Minas Gerais. Estúdios na rua Lino Francisco Soares, 183, bairro São Vicente. Telefone 34-3671-2823. Uma emissora autorizada pelo Ministério das Comunicações. A rádio de nossa cidade. Tá na Alvorada. Tá bom demais. Alvorada FM. Atenção, atenção! Você sangotardense e região, você quer emagrecer sem prejudicar sua saúde? Faça o seguinte, vá até a Comercial JVC, pois lá você encontra toda a linha de medicamentos para seu emagrecimento. Você encontra enxadas, foice, machados, facões, furadeiras, furadeira de buraco para cerca, espichadeira de arame, solquetes, semente para hortaliça e uma vasta linha de ferramentas para você perder alguns quilos. Você emagrece com saúde e economia. Então você que quer emagrecer, vá Comercial JVC e faça suas compras. Emagreça rapidamente, sem prejudicar sua saúde e seu bolso. Comercial JVC, o supermercado produtor rural, sempre pensando no seu bem-estar. Vá Comercial JVC. Agora está trabalhando com madeira de eucalipto tratada, moirão para cerca e estacas. Temos o melhor preço da praça. Ossô, agora em São Gotardo você tem a mais nova loja Mega Eletrônicos e Cabos. Você pode contar com uma grande variedade em eletrônicos, celulares novos de várias marcas e acessórios, caixa de som, fone de ouvido, capas para celulares, pendrive de vários gigas, acessórios para game, ventiladores, secadores de cabelo, lanternas, balança, carregador para notebook, liquidificador, ferro elétrico. Temos também variedades de conversores. Fazemos recarga de celulares de qualquer operadora. Tiramos xerox, Mega Eletrônicos e Cabos, na Praça São Sebastião, número 143, Centro. Precisa de medicamentos éticos, genérico? Na X-Farma temos toda a linha de medicamentos. Fazemos também injetáveis. Temos toda a linha de perfumaria em geral. Fazemos entrega em domicílio. Aceitamos cartões de crédito. A rua Bento Ferreira dos Santos, número 107, Centro de São Gotardo. Fone 3671-4100 ou 99829-0041. Profissionalismo com amor, servindo a Deus. Sob direção da Cíntia. Farmácia X-Farma. Vamos todo mundo pra lá. Em São Gotardo, Automecânica Revisa SG. Há mais de 20 anos atendendo São Gotardo e região. Temos serviços e peças em geral. Revisão preventiva e corretiva. Estamos sempre atualizado para melhor atender e escanear seu veículo com os melhores preços da região. Seu carro está tendo alto consumo de combustível? Está falhando? Automecânica Revisa SG faz sua manutenção completa. Ah, e também parcelamos no cartão em até 4 vezes sem acréscimo nos serviços e peças com garantia. Automecânica Revisa SG, a rua Guarani, número 41. O fone é o 3671-3183 ou 99691-5231. E na Autopeças Revisa, Praça Ciro Franco, 121. Telefone 3671-4334 ou 99904-5851. Automecânica Revisa. Batuta demais da conta, só. Alvorada FM. Quem é que tem verdura Na hora de comprar frutas, legumes e verduras com qualidade e ótimo preço, vá ao Sacolão Horta Verde. Tudo fresquinho todos os dias. Temos frios, ovos caipira, refrigerantes e muito mais para você. Aos domingos, temos delicioso frango assado. Fazemos entrega a domicílio. Sacolão Horta Verde. Qualidade e saúde em sua mesa. A Rua Pio 10, número 147. O fone é o 3671-1697. Mais alegria e alto astral. Você está ouvindo Alvorada FM. A música sertaneja em destaque. Em destaque. Aqui, o seu coração bate mais forte. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. É uma atrás da outra, atrás da outra. Batendo de frente com o sucesso. Como uma velha pousa no remato. Mansa, você chegou. Melhor programação sertaneja. 104.9. Na mais ouvida. Na mais ouvida. No ar, Terra Sertaneja, com Paulo Souza. O melhor da música sertaneja. Os grandes sucessos no seu rádio. Com muita satisfação e alegria, vamos pedindo as bênçãos e a proteção do nosso Deus Altíssimo, do nosso Deus Soberano e Eterno Pai. Vamos junto por aqui, começando mais uma edição do programa Terra Sertaneja aqui pela sua Alvorada FM. Vocês estão ouvindo Terra Sertaneja na Alvorada FM. A apresentação do Paulo Souza. Muito bem, 5h41, estamos apenas começando mais uma edição do programa Terra Sertaneja aqui pela sua Alvorada FM. 5h54, vou tocando para vocês mais uma de Tchau Mulata e Colibri. Eu trago para vocês, para matar saudade, Mercedita. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez. Nossa emissora irá se identificar. ZYT 590, canal 285, Rádio Alvorada FM, 104,9, São Gotardo, Minas Gerais. Estúdios na rua Lino Francisco Soares, 183, bairro São Vicente. Telefone 34-3671-2823. Acesse o nosso site www.radioalvorada104.com.br. Uma emissora autorizada pelo Ministério das Comunicações. Tá na Alvorada, tá bom, bom demais. Demais. Alvorada FM. A música sertaneja em destaque, em destaque. Tá na Alvorada, tá na bom demais. Quer ouvir rádio? Então ouça Alvorada FM. Na Rádio Alvorada FM, você ouve todos os dias Star Night com Patati Girl, sua noite mais agitada. Todo música, resumo de novelas, informações e muito mais com um programa especial de almoço.